215, sim. Tem frequência de autocoordenação. Tone 6250 estabilizado? Estabilizado, 6250. Final do procedimento, se emissor em Salvador, frequência 1118, decimal 95. 295, 6250. Voo 9648, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento, RNAV da pista 90, reposto estabilizado. Procedimento, reposto estabilizado, voo 6648. Muito bom dia, continua a aproximação, aguardando contato visual. Ajuste o altímetro 1095. 2015, aguardando autorização, 6250. Trato do avistado, autorizado pouso de 90, 090 graus, 109. Voo 648, onde dia direito para evitar informações? Voo 648, sim. Repetir os vinhos, reposto estabilizado, passando para a Vitor 366. 648. Salvador, bom dia, São 3663. São 3663, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 340. 340, via da EL, pode voar a proa de da EL, Leda? Autorizado Leda, subinicialmente restrito ao nível de voo 100, São 3663. Leda 100, São 3663. Salvador, bom dia, voo 2025, posição 10, informação voo e autorização Guarulhos. Paulo Banardi, voo no 2176, tem informação ativa do Golf. Voo 2065, Guarulhos, coordena 360, aguante 4, formação Golf, ajuste 1015. E o 2171, Vanguard 360, número 244, aguante 4, ajuste 1015, informação Golf. Antes de Juliette, identifique, desmantém 050, chegada à área. Aproximação, aguardando pista livre, assiste altímetro no 095. Serra Lima, vou direto com onde? Direto com onde, Serra Lima? Salvador, Oceanair 6250, bom dia. 6250, táxi autorizado, Alfa Juliette, bate 1 no portão 8. Alfa Juliette, bate 1 no portão 8, 6250. 065 na escuta, cota? Próxima cota, gol 2065. Gol 2065, Salvador para Guarulhos, a rota é via Amper Azul 10, Taubaté. nível autorizado 360, 360. Decolando pista no zero, mantenha reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após curva pela direita, perfil subido da El Leda, após Leda, direto à posição Motiva. O transponder 5154, controle 120.8, ator 11895. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via perfil 10 e Taubaté. Decola da 10, mantenha pro até 2.000 pés ou 3 milhas, após curva direita, voando da El, Leda e Motiva. Transponder 5154, controle 208 e torre 1895, voo 206. Fechamento correto, portão 10, chama pronto. Chama na portão 206. Voo 2171 na escuta para a cota. Eu só. Voo 2171, Salvador para São Paulo, Congonhas. Rota de Antônio 10, Tudave, Antônio 16, Posmo, após Confins e o restante conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, decolando pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés na terceira mira, após curva pela direita, cumpre o perfil subida da El Leda, após Leda direto à posição Motiva. Controle 120.8, 119.95. Transponder? Transponder, o senhor não nos informou. Transponder 5135, 5135. 5135 é o transponder. Então, autorizado Congonhas, apresentando 10, Fubaga, apresentando 16, Posmo, Confisco, Posmo, Fobre o Plano. 360, decola 10, você entrou a 2 mil pés, até a terceira vinda, pode subir para a direita, da El Leda. Leda, boa morte, 208 é o controle. 2171, portão 9, contingenciamento correto, chama pronto. Pronto para o pushback na lenda, 2171. Está pronto? Afirmo. Portão 9, autorizado. Autorizado, chama fantástico, 2171. Informo que o aeroporto da Avianca estacionará à sua direita no portão número 8, ok? Eu acho, né, 6250, autorizado ingresso parte 1 no portão 8, informe 37 da Gol no portão de número 9, iniciará o pushback. Ingressando no 8, 6250. Bono 648, no solo 4, horizonte, controle solo na frequência 121.9. Livre na foto, trânsito 219, ligado, C48. Copiado, táxi direito via Índia, pode esperar no zero, mantém a posição, chame tu em 1 no 8, 95, ajude a tinta do zero no 5015, boa viagem, vou chamar minha 3 no 1. 7, direito, 295, 15, bom dia. Olá, boa tarde. Bom dia, Andrew. Vou no 648, ligando na foto de trás. 648, táxi autorizado, Alfa, Juliette, Pátio 1, no portão 2. Reporte antes da Juliette para ingresso para o pátio. Alfa, Juliette, Pátio 1, posição 2, antes da Juliette para reportar. Vou no 648. 3.66. Caindo, tango, golfo, novembro. Torre, oceanário, metriz, ou não, ponte, espera, pronto. A metriz, não autorizada, linha de decolagem, está no 0, vento 08, 0 graus, 109. A linha de bola, metriz, ou não. Azul 2710, autorizado para Aracaju, via Aerovia Golf 677, no nível autorizado 170, 170, decolando pista no zero, mantém a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após a curva pela esquerda, com perfil subida Conde, o transponder 0273, o controle 1208 e o ator 1895. Já conforme Aracaju na Golf 677, nível 170, decolada 10, 2000 pés a 3000, esquerda, perfil Conde. O transponder 0273, torre 3295, controle 208. É, o transponder 0273, remota 3 Lima do Pátio 3, não pode buscar esse momento. Recorde, Thiago, até a 1300 Zulu. Ajuste 090, parte de autoridade, informação em curso em Golf, ajuste no 0544. Salvador 733, autorizado em Salvador para Aracaju, aerovia Golf 677, nível autorizado 090, nível 90. Decolando pedindo 0. Mantenha a reta quase cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva esquerda, perfil subida Conde. O transponder 0277. O controle 120.8, turno 8.95. O oficial 2733. Sena 6311, decolada 58, controle 120.8. 108, pode ir. Estou rodando a decolagem, estou mantendo 3-0, após 2000 pés, o Ileda. Aqui, após 2000, Ileda, 3-0. E a Mac Juliette, vista para 2500 pés, o time do Salvador 905, livre final em nave da 1-0, chama estabilizada na final do procedimento. O Eco Serra Lima, aguarde novas orientações do controle, vamos verificar a validade do notão. Ciente, F. Serra Lima. Tem módulo para o controle? Papá Romeu Quilo Serra Lima, Salvador Serra Novembro de Uniforme, da Ipiaú. Nível autorizado 160, a radial é 25 no Salvador, 80 milhas, cancela e prossegue visual no 045 conforme o plano Yankee. A pista é no 7, curva à direita, corpo perfil subida da El até a posição Coral. Pascoral sai conforme a rota. Controle, o transponder 5140, controle 120.8, turno 8.95. Aerostar, a alternativa Salvador POB autonomia? 07, Salvador 1330 para acionamento táxi da Clash, em torno 1.8.95. Papão, meu filho, Serra Lima. Salvador, o voo 206, posição 10 para pushback acionamento. Então 1.0, autorizado, chame para o táxi do 2.05. Obrigado por chamar, 2.0. Bom dia, 2.71, Barra Montana, Trotsky. O Veracruz, com título 7. Obrigado, 2.71. Papá, Tango, Juliette, Quebec, Kilo, Salvador, Veracruz. Ele está parindo visual no meu pé. Decolando pistão no 7, curva pela direita, pelo corredor Axé. Controle 120.8, estou 1.895, acione 016, Juliette Quebec. Juliette Quebec, Kilo, Terra Mike Juliette, complete aproximação em nave, chama a torre Salvador em 1.895. planejamento correto para acionamento táxi regular, chamar a torre 1 no 8395, informação. Em curso é a Golf, ajuste ao título 1015. O POB 02, Valença com 2 horas de autonomia. 1895 está presente, boa viagem. Paulo, bom dia, Golf 1184. Golf 1184, informação em curso é a Golf, ajuste no 015, Aracaju, correção Recife, aguarde porta. Aguarda a Copa Recife, você poderia já estar saindo prevista? Quanto para quanto? Firmo. Voo 1184, autorizado para Recife, a rota via Pêzulo 17, a Pêzulo 17, nível autorizado 370. Decolando 50, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após a curva pela esquerda. Compre o perfil da subida Tucajamo, transição Aracaju. O transponder 5162, o controle de frequência 120.8, trator 1895. Ok, então, Recife, nível 370, rota conforme o plano, decola pista 10. Após decolagem, mantenha a proa até 2.000 pés ou a terceira milha, primeira curva esquerda no perfil da Tucajamo, Aracaju. Após intercepta Amper Zulu 17. Código transponder 5162, controle 208 e a torre 1296. Correto, portal 4, microfone, pushback, né? Vai reportar, obrigado. Paulo Salvador, voo 2065 para o táxi PLB 179, autonomia 0418, alternando Galeão. 179 Galeão, autonomia, por gentileza? É 0418, autonomia, voo 2065. Táxi 18, táxi autorizado via pátio e Índia, ponte 0 no 0, chame Tô em 1 no 8, décimo 95, ajuste ao tinto no 0 no 5, boa viagem, voo 2065. Autorizando o pátio Índia, ponto esperando 1-0, 2-8-9-5, ajuste 1-0-9-5, gol 2-0-9-5, obrigado. 3-6-0, 2000, Lena, 2-1-7-1. 3-1-1, chame o centro Recife, as frequências 1-2-3-8, alterna 2-8-3-5. 2-3-8, 2-8-35, bom dia, 6-3-1. Só se vai tocar e arremeter e seguir direto para Anápolis no nível 040. Arboruno. Arboruno, transição Elefa. Arboruno, transição Elefa, preparando. E quando autorizado, chamará. Salvador, bom dia, gol 2065, posso esperar dar 1-0, pronto. 2065, autorizado alinhar e manter pista no 0. Autorizado alinhar e manter pista no 0, gol 2065. 02101, na identificação, desse mantém 050, chegada Mari. 2050, Mari, você é o que você vai. Depois. Intercepta radial 262, até 40 milhas, cancela 055. O transponder é... Vai ficar perto do terminal, confirme. Sendo a terminal, sente, aciona o transponder 0163. Capitão Gugliete, Quebec Kilo, autorizado. Táxi, reporte na Taxi Papá. Controle de Salvador, Papa Romeu, que é a Rodrigo, que é a Rodrigo. Sócio, para ingresso no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador, em 198, decimal 95. Gol 2065, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 109. Autorizado a decolagem da 10, gol 20. Papa Romeu, Serra, Golf Oscar, autorizado final 107, reporte através da RMAR. Reportar através da RMAR, Serra, Golf Oscar. Gente, azul 2770, posto seguro 60, Golf, confere, 1015, aguarde conta, no parte 3. Fazendo cópia 1, licenciado. T733, mantenha a presente posição e chame torre 198.95, ajuste 1015. O jet Quebec Kilo, mantenha a posição. 02733, prossiga. Força Aérea 2733, autorizado alinhar e manter pista 10. Posso curva pela direita, cumpre o perfil da subida coral. O transponder 0264, controle 1208, torno 18, né, 195. Controle 1208, bom voo. 208, 2065. Kilo Serra Lima, aguarde pro táxi. Série 2733, autorizado, decolar pista 10, vento 10 graus, 109. Vindo decolar aqui para Força Aérea 2733. Pois, pelos meus pés, curva direita, o 3760. Quem 2770, cotejamento correto, chame quanto para o espectamento? Ah, chama quando pronto para o espectamento, eu do 2770. Vitorânia, tem um tráfego local com sobrevoo nessa região. No 7, vento 10 graus, 109. Sim. De Moura de São Paulo, Cairo, Lourenço, Valença. Prossiga. Sapatão, Guasco, Golfo Serra, Salvador, posto seguro, uma centena, pista 17, com curva direita, perfil subida coral. Coral intercepta Golfo 677, segue até Raíra, depois direto, conforme rota do plano de voo. Controle 120.8, 118.95, acione o código 0266. Regimento correto, alternativa Salvador, POB alternativa? Autonomia? 04, 6 horas para acionamento táxi decolagem a partir da Abaeté, chame torre 118.95, Oscar Sierra. Partida 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Bati a pós etapa. Após etapa é ajuste para o Serra Vídeo 366. Então, decolada em mar, comprou inicialmente do farol de Itapuã para o cruzamento na final da pista no zero, será em coordenação com a torre 1 no 8, decimal 95. Após o controle 120, decimal 8, acione 0137, Papá Romeu Tango e Dia Bravo. Autorizado 210 Brás, direto de Itapuã. Acionamento a critério do comandante para decolar e chamar a torre 1 no 8, decimal 95. Serra Golf Oscar, autorizado o backtrack, aguardando para o taxi. Sapatão Gugliete, Quebec Kilo, tem condições de ingressar na pista 107, deixando livre a entrada da Taxi Romeu? Confere a Taxi 3. Autoriza voar direto Conde para levar a formação? Direto Conde, para levar as formações. Entendi que está autorizado. Você via a pista, só atento à aeronave que está alinhando, se ela estava na Taxiway Romeo. Reporte livrando na Taxiway Romeo, Serra Golf Oscar. Taxi Serra Golf, utilizada a chegada a mancha, menu ideal de descer. Serra Mike Gillette autorizado. Cruzamento da pista 102, correção da 1735, táxi via Papá. 1. Papá Tango Mike Foxtrot Serra, aguarde número 2 para o táxi. Transmitido a ida a cor 1, postura 2101, transição elétrica. Eficiente. Já está com o pão em vigor? Eficiente. Não recebi no nosso equipamento aqui o novo plano para Brasília, correto? Anápolis, ciente. Salvador, Anápolis. Teste. Seria no 400? Afirma. P94, assumo identificação, desmantém 050, chegada Mari. Aguarde. 2101, postal 2101. O nível solicitado seria 400? Afirmo. Recente. Então. Sapatango Mike Fox Serra, seguindo Bravo Eco 9 Lima, que irá taxiar primeiro, está autorizado até taxiar Papá. Ju, está taxiando até 1300 Zulu? Afirmativo, acesso você está fechado, mas está sem disso. Conselho 2100, solicita prosseguir na descida 2500 PS. Está livre de descida 2500, último em Salvador no 05, livre final em nave da 10. Autorizado 2500, orientado 1015, livre final em nave da pista 0, posteira 2101. Reporte nova para o Oscar Golf Serra. Edson Quebec Kilo, decolado 16, farol de Itapuã, controle 120, decimal 8. Farol de Itapuã, controle 1208. Zero meia cinco, chame Recife 238, Aldana 28, decimal 35. 2065. Prossiga, 2065. Em Recife, em 238, alterna 2835. Recife, 238, alterna 2835, voo 2065. Obrigado, seu bonito. Eco Serra Lima. Prossiga, Eco Serra Lima. Agora 63 milhas no Nordeste Salvador, serviço mandar encerrando, mantém o nível de 190 e chama o controle da Caju, frequência 20.3. 20.3, já se arruma. Juliette Quebec Kilo, na sua escuta. Siga. Acionado 0116 de Salvador para Vera Cruz, na sua escuta. Quebec Kilo, mantenha-se visual. O altímetro em Salvador no 015, via corredor Axé, informa o farol da par. Acione 0117 no transponder. 0117 no transponder, reportará farol da barra. Romeu, Tango Índia Bravo, prossiga. Cancelamento por conta em risco, chame pronto para decolagem, Tango Índia Bravo. Solo Gol 1184 na ponte 04, Chivec, Paraná. LC de imediato, Gol 1184. De imediato. Autorizado, time táxi. Autorizado, chamada. Foxtrot Serra, autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto. Serra Lima, decolado 19, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, fique certo. Controle de Salvador, bom dia, papão. Meu, que o Serra Lima decolou 17, saída da Del. Serra Lima, radar na decolagem, mantém um 160, Israel. 160, Israel, Serra. Conselho 2101, estabilizando na final da Renato, pista 10, visual com a pista. Conselho 2101, foi de aproximação, Renato, com a torre em 118, decimal 95. Acompanhando 1895, Romeu, Tango, Índia Bravo, decolagem por conta em risco da RMA. Não há tráfego a informar, vento no aeródromo 080 graus, 10 nós, reporte fora de solo. Possibilidade de a gente voar pro do Serra Vitor 368? Inicialmente é pro de Mari, mas o 27 fizer. Mari, 27 fizer. Salvador, o Força Aérea 210 final da RNAV, da pista 10, comprei baixar, travado visual com a pista. Força Aérea 2101, no avistado, QNH 1015, autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Livre toque arremetido, Força Aérea 2101. Falou, 2 790 para o táxi, tem 4 a 9 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. 4 a 9, 3 horas, Salvador, táxi em frente, seguirá o 737 da Gol no parte 1, no ponto de espera, mantém a posição, chame turno no 8395, azul 2790. Segue em frente, via pátio, segue na área da frente da Gol, torre 5895, azul 2790. Solo de Salvador, eu vou 1184 para o táxi, está com 136 a bordo, 3 horas e 24, alterna João Pessoa. 3h24, João Pessoa, 136, táxi à direita e via Índia, ponto de espera no zero, mantém a posição, chame torre 1 no 8, 95, ajuste no 05, por viagem. Táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, mantém ponto de espera. 1015, eu vou 1184, obrigado, bom dia. Zé para o destino. Só para o 050. 18. Torre de Salvador, cordial, bom dia. É o gol 1184, ponto espera do Zé. Pronto, fiz o contrato aqui na curva. O 1184, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 1184. Gente, vamos para o cruzamento da Bahia, Cidade Bravo. Chamada para o cruzamento Bravo. Fidel para o Pio Serra Lima, 255. Gente, mantenha ainda da El, o Pio Serra Lima. Gente, mantenha da El, o Pio Serra Lima. Estipulamos aos 1254. 254, pouso. Back Kilo, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, chame no retorno. Para puxa de estacionamento. Sete, sete, zero, pátio 3, remota 2, 9, autorizado, reporte para o TAC. Para ela. Controle de ar de descida, azul, 2780. Eu dei 7-0. Esse mantém o 060. 060, graças. Papá. 0-2, pronto. Azul 2710. Ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o 2710. É, Maceió, nível 350, informação com o seu hotel, ajuste ao título 05, 1 minuto para 4. Cadê? Vou achar na minha hora, capitão. Redução de velocidade 2309. 2309, 2780. Uno tocou e arremeteu aos 26, curva direita no perfil da saída Arbor 1, transição elefa, controle 120.8. Erro, controle 208, perfil da Arbor elefa, considera 2101. Família Bravo, gente, frequência livre 1, 2, 3, 4, 5, chame no retorno para a Serra Nova, ainda Serra Nova Bar. Salvador, Força Aérea 2101, comando direita, Arbor 1. Submantenha 400. saída da Arboruno, acione 5151 no transponder. Autorizado 400, acionou 5151, posto aéreo 2101. Sabadango, Mike Fox, Serra, autorizado decolar, questão 17, vento 1, 10 grau, 089. Controle mais caro, passa da marca, faz a marca autorizada, 368. Vou direto 366, Mike Caro. Já ainda, direto 366, obrigado. Eu decido para 3.000 pés, altímetro em Salvador, no 05. Para um fim de 3 mil ou 2 mil? Somente 3 mil pés. Índia, ponto de espera, 990, chama da torre, 295, obrigado, bom dia. 190. Uma 648, Valtel. 648, bom dia, informação hotel, ajuste no 0, no 5. Para Marcial 350, número 2 para a quadra. Escuta, agora o nome é para 2. Mal 8. Boa 20, décima 8, Mike Fox Trot CA. No 184, decolado 29, controle 120, décima 8. 208, gol 194. Fox Trot CA. Mike Fox Serra, o número 10, corredora cheia, informe através do farol da barra. Confirme, senhor, foi feita a autorização da subida coral para o Mike Fox Serra. Gente, possível conforme autorizado, Mike Fox Serra. Gente, a prosseguir em ascensão nível de voo 060, saída coral conforme autorizado, Mike Fox Serra. Estabilizado, 094. 094, complete a aproximação à aeronave e chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. 2895, 0 na 4. Azul 2780, vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda, proa 015, limite será magnética 101 de Simbra. Afirmo. Então, esquerda 015, confirme o limite. A magnética 101 de Simbra. 101 de Simbra, o limite, 2770. Cota de Salvador, bom dia, gol 1184, passa 3100 para o 370 na saída FUCA. 184, contato radar em decolagem, se mantém o 370, foi da PUCA. 370, 194. Aqui é a Golf, desça para 2510, o altímetro em Salvador, 1015, livre final, a Renave, chame estabilizado na sala do circuito. Descendo para 2500, 2015, vai acontecer estabilizado na Renave, mais Serra Golf. Mais Serra Golf, vou direto coral. Parte para decolagem, mantém a posição. Vai que pergunta na Renato? Mike Fox Serra, desculpe, Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, vou direto coral. Direto coral, Mike Fox Trot Serra. Mike Serra, vou prossegue no Renato, chama estabilizado. Ok. É, hoje tá difícil, hein? Coragem, que hoje é segunda-feira. 2720, plano de velocidade 2109. Já está reduzido para 200, já. Sente. A gente mantém o 160. Sente. Azul 31, controle 120, decimal 8. Controle 208, azul 2710. Controle Salvador é o azul 2710. Azul 2710, contato radar decolagem, subir uma P1 170, saída Conde. 1970 na Conde, é o azul 2710. Fala, Xené 61 no 40. Xené 61 no 40, tanto da Conde? Acervo. Salvador, Maceió. Anota via Pazulu no 7, Orago, depois direto Maceió. Nível autorizado 350. Ao decolar piso no 0, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés a terceira milha, após a curva pela esquerda. encontre o perfil de subida Pucajamo, transição Aracaju. Transponder 5175, controle 120 decimal 8, turno no 8 decimal 95. O gol 1-1-84. Série 2101, não chame Recife em 260, alterna 28 decimal 8. 260, alterna 288, por Série 2101. 0 graus, 09. 48, na escuta, para a cópia. 4 mil pés, último transformador no 05. 4.000, 0.5, 27, espera. Ador, para Maceió, a nota via autorizou 17, hora água, depois conforme o lado do plano de voo. O nível autorizado 350, segundo pista 0, mantém até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após a curva pela esquerda, o perfil subida Puca, Jamo, transição Aracaju, controle em 120. Decimal 8, tô 1 no 8, decimal 95. E a senhora transponder 5401. Confira a venda do transponder, senhor. Vou na minha controle. 1094, táxi cruzado Alfa, Juliette, partiu no portão 10. A Juliette, posição 10, 094. Confirma o código do transponder para o nome do Confirma, é 5401, 5401. Ok, o Gonomia 48 autorizado Maceió, nível 350, conforme rota, decola da 10, 2000, inicia curva Puca, Jamo, Caju. A frequência Salvador 208, a torre 295 e a torre e o transponder 5401. Vou para a 6-4-2. 5401, portão 2, já pronto. Camarada 2, vou na 6-4-2. Última navegação, vou ir na Pro do Serra Vitor 366. Lida para 2500 pés, altímetro em Salvador 1015. Afirma, reassumindo na Pro do 366 para 2500 pés, ajustado no 015, 17 e 7. Passando 366, estabilizado no procedimento, visual com campo, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, complete a aproximação. Aqui na Torre Salvador em 1985. 295, obrigado. O azul 2770, devido à aeronave que decolou da pista auxiliar, no nível inferior de menor performance, vai aguardar alguns minutos. Ok. Torre Salvador, companhia Mike Serra Golf. Desculpa, Romeu, Mike Serra Golf, QNHL no 015, continua a aproximação, aguardando a autorização. 7.015, atenção é o... Meu Mike Serra Golf, reporte para o cancelamento. Tem condições de fazer uma base curta no set? Curtíssimo e agilizado. Sim, reporte para o cancelamento, Mike Serra Golf. Controle Salvador de Papa Zero Vale, Controle Serra. Siga. Está presente, estamos com o Dr. Tomás Charles, propõe o cancelamento do instrumento. Prosseguiu o visual para Valença, no nível de voo 045. Vamos ficar a partir de agora no 236. Desça para, altitude de, para o nível de voo 045, direto para Valença, conforme para descida. Mike Fox Serra. Já para descida, o Mike Fox Serra. Estabilizado na RNAV 2780 da vista. Pegou a transferência das comunicações. Na 2770. Para a sua escuta, 2780. Sala de fábrica, mais Serra Golf. Opa. Trolley, está para a descida, o Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra? Esse é para o tráfego. Esse é para o tráfego, é mais para o tráfego. Bom, no 648, chama para o táxi. Chama táxi. Júlio, 045 para manobras. na região de Valença. É, só livre descida para o 045, tá entendido? Vai manter 045 para exercício na, no setor de Valença. Afirmativo, desce então agora para nível de voo 045 e mantém. O Mike pode classear. Azul 2780, aproximação em nave, e chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. Ah, 2895, obrigado, 2780. Chegou, tráfego avistado, pista no 7, pouso autorizado, vento 110 graus, 109. Ok. Subir de tráfego, sentido oposto. E consegue não chegar mais. Passou Serra Vitor 366 estabilizado. 2780, ciente do tráfego, pode servir 372, baixar pra lá. Porto 372, chefe 3, 2780. Azul 2770, decolado 39, controle 120, decimal 8, bagagem. 08, obrigado, boa. Controle, o Azul 2770, decolado na Coral. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba e mantenha 160. Subindo para 160, Azul 2770. Pelo Serra Lima, isso para... Confirmando. Chamei o Centro Recife em 260, alterna 288 para início de descida. Valeu, ele, Salvador, autoriza o Azul 2770 vai direto Coral? Somente mantém o perfil lateral 2770. Mantendo o Azul 2770. Frequency 39 is called identification, send maintain level 050, clear on arrival. Down to 050, clear on arrival, American 69. Is the ILS working right now? Not yet, I never approached runway 10. You already have approached 10, American 69, I've got him. Tático avistado, check point pouso, pista 10, pouso autorizado, vento 10 graus, 89. Já baixado travado, senhor. Com pouso autorizado, então, ao 90, o Azul 2780. Pista está encerrado, mantém o 090. Chama o controle horário para a frequência 20, decimal 3. O 1648, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia, no ponto de espera torre 198, decimal 95. QNH 1 no 0 no 5. QNH 1 no 5, boa, boa, 1648. Bom dia, bom descanso. Boa, Salvador. Boa, bom dia, Golominha 42, bom dia. Golominha 48, bom dia, autorizado. Alinhar. e manter esse lugar. Arima Fina 10, vou no meio da 3. 64, vamos no 4A. Xanamé 1140, autorizado o táxi até a ponte espera da pista 10, via pátio, táxi Índia, no ponto espera torre, 198, decimal 95, QNH 1095. 7, táxi autorizado via pátio, via ponte, perdão, 10, torre, 198, decimal 95, ajustado, 1095, Xanamé 6, 1140. Xané 2780, no solo aos 43, táxi aí Eco 21, decimal 9, correção 21, abrimo 219. Afirmo, foi pro azul, né? 2780? Sim, pouso Olivou, táxi aí Eco 219. Eco 219. Cordial 2780, Olivou, pessoal. 19, pista 10, decolagem autorizada. Segue sendo, pista, agora mesmo atrás. Fala quando tiver a intenção de liberar o 045 para o tipo de tráfego. Tomará, mais você até uma nova janela. Can you Tinana, are you able to find the direct sound with the 366 to find another approach to runway 10? Yes, we are clear, yes, we are able to fly direct to Sierra Victor 366 for the Arnav approach. Go back, find direct sound with the 366. We send to 2,500 feet, emergency clearing over the 1015. 1015 down to 2,500 feet, clear to the Arnav runway 10 approach, American 229. Canar meia 140, ponto de canal 10 pronto, bom dia. Bom dia, Xanamé 140, aliás, mandei a pista 10. Aliás, mandei 10, Xanamé 140. Gol 1648, decolado 45, 120, décima 8, boa viagem. 208, boa, 1648. Salvador, boa, agora 648, tá passando 2.548, contato radar na decolagem, submantenham 350 do C da PUCA. Sobe 350 na PUCA, agora 648. Salvador, 931, 98, bom dia. 98, certificação, desse mantém 070, chegada Mari. É o 7-0 na marcha, 3-1-0. Alinhado com a pista 10, 100 graus, com mais 10 nós. Ajuste 1015, decolagem autorizado. Livre decolagem, pista 1-0, pista 1-0, no 5, né? Linha 1-4-0. Quebec, prossiga. É o Vitor Bravo, Quebec, na posição 13, reboque. Para reboque, para a posição 7, parte 1. Vitor Bravo, Quebec, autorizado. Reboque da remoto no 3. Reporte ao término o Vitor Bravo, Quebec. Vivo reboque, reportará no término. Vitor Bravo, Quebec.